reduzida para 2 mil, o senhor foi autorizado para 3 mil pés. Inicia a órbita da sua posição, então. O nome 601, chama agora Recife, 3325, alterno 288. 3325, 1288, obrigado, boa noite. Papapá, Lima, Romeu, Romeu, confirme, decolarada 10 da 17. Papapá, Lima, Romeu, Romeu, pronto pra cópia? Autorizado Rio de Janeiro, via UPZULU 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo, nível 400, saída da Eule da Bridge, pistão 97, primeira curva à direita, acione código 5540, frequência do controle 120.8. Papai Lima Romeu Romeu, cotejamento correto. Se você tiver questionamento, chame torre na frequência 118.95. Papai Lima Romeu Romeu, na escuta? Convido pessoas a bordo da autonomia. Torre, por gentileza, Papai Lima Romeu Romeu, frequência 118.95. Para ataque, POV 179, Guarulhos, 3048. Então, 3197, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chame torre, na frequência 118.95, QNH 10019. 1019, sete utilizado para ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera 1895, da 3197. 5218, abandone a órbita, reassume na proa de Duna, para 3 mil pés. Proa de Duna para 3 mil, Felipe, 5218. Sete meio autorizado, ILS, reporte estabilizado. Autorizado, ILS, formato estabilizado, gol no 7, 7. Golf Mike Alpha, intenção de pouso na 17. Afirmativo, desce até 2 mil pés, 2019. 5218, 2000 pés autorizado, ILS 109. 2000 pés, ILS 109. Condições de alinhar e decolar sem parada? Afirma, sim, 3197. A linha decola, pistão 90, vento 140 graus, 08 nó, sem parada da 10. Autorizando decolar sem parada, pistão 0, 03, 197. Salvador, boa noite, igual na 776. Bono 776, boa noite, continua a aproximação, informarei a pista livre, tráfego da TAM está ingressando para decolagem. Ciente, aguardando pista livre, Bono 776. Autorizado LS 1019. Mike Alfa, 2000, Mike Alfa, chama. Mike Alfa, chama a torre 118, 95. 2895, tráfego. Salvador, boa noite, Alfa Batam, Golf Mike Alfa. Golf Mike Alfa, autorizado final no 7. Alfa, final no 7. Bono 776, pouso autorizado no 0, vento 160 graus, 079. Livre pouso, pista no 0, gol 1776. Decolou 09, controle 120, decimal 80. 12080, obrigado. Torre Salvador, boa noite. TAM 3197. 97, sabe conforme autorizado, viu? Conforme autorizado. O Golf Mike Alfa, não escuta? Escuta. O senhor tem condições de manter essa velocidade por mais algum tempo? Confirma. O senhor tem condições de manter essa velocidade até a próxima cabeceira? Afirmativo. Sim, só para não dar pouso simultâneo com a aeronave que vai ingressar na final da 1-0, senão o senhor está sujeito a 360. Afirmativo, Golf Mike Alfa, mantenha a velocidade até a final. 1776, solo 1-0, libera a direita no 2-1, decimal 9. Papá Lima Romeu Romeu, livre acionamento, chama táxi. Cinco, dois, um, no 8, completo ILS, chama a torre agora, 118-95. 18-95, boa. Mike Alfa tem pouso autorizado na 1-7, vento no 50 graus, 069. Mike Alfa, livre pouso na 1-7. Salvador, boa noite, ao Flip 5218. Flip, chama a torre. Flip 5218. Sim, 35218, continua a aproximação, aguardo este pouso livre, eu tenho um Charlie 310, curta final da 107. Flip 5218. 5218, pouso autorizado na 190, vento no 60 graus, 0. E pouso para o 5218. Poderia confirmar o vento? 190 graus, 059. Mike Alfa, solo, aos 1, 3, combate. Faz o backtrack, então, livra na primeira esquerda, na papá, no bate pin. Gente, Lima Romeu, Romeu, observa o Charlie 310, tá na papá agora ingressando no pátio 5. Após o mesmo autorizado táxi, chama no ponto de espera da papá. Objeto em 180 condições, cruzando 190. Desce até o 50, web já te vi essa coisa. Até o 50, uma chance boa de estar, o meu 170. Negativo ITAP e mantém a chegada. Negativo ITAP, mantém a chegada, vai ser 170. Trip 521, solo 05, libera direita no 219. Solo, solo, bom, bom, trip 521, prossegue ataque via Alfa, Juliette, remoto é 1-3. Copia a posição? É Alfa Juliette. Mata no 3. 1-3. Já de ingresso, chama olhada e pronto. Cruzar o 180, o TAM 3197. O 97, chama o centro de Recife agora, 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, obrigado. Afirma, Tribe 5218, parte 1, na remota 1-3. Para 3.000 pés, ajuste no 019. Escolha 3.019, 224. Viva Romeu, decolagem autorizada, nó 7, vento no 50 graus, 079. Romeu, decolou os 2-1, no controle 1-2-0-8. 2-0-8, boa. Controle Salvador, boa noite. Passa a Papa Lima, Romeu, passa 2.000 para 1-3-0. Lima, Romeu, sobe 400, sai do Delvin. 400 na Dial, Romeu. Boa noite, 3603, o tempo autorizado no nível de voo 340. Aceita ou vai guardar a coordenação? O 3603 está pronto para cópia? 3603 autorizado Guarulhos, Zephyr Zulu 16 até Bravo do Azul, após conformada do plano de voo. Nível de voo 340, decolada pista no zero com a primeira curva direita, na saída da El Leda após Brit. A cena transponder 5563 e controle 120.8. 3. Então, 3603, após a decolagem curva direita, na saída da El Leda, Bridge, a gente intercepta o azul 16. Até Bravo, até azul, após conformar todo o plano. O TAN 3603, só corrigindo a rota, Upper Zulu 16. Sim, escutou, é Upper Zulu 16 até a, o fixo Bravo Hotel Zulu, a Bros consegue conforme pronto. Correto, reporte quando pronto. Web 6728, pode voar na proa do externo ou não? Web 6728, descendo para 2000 milhões. 2000, proa do externo, 6728. Lima Romeu, Romeu, chama agora o centro Recife, 3325, alternando 1288. Autorizado LS por 2224? Autorizado 24, 2000 pés 2019. 2029, autorizado LS 2224. Comandou, tá 3662? 3662, voa Mari, desce para 3000 pés 2019. Capa Mari. 5000? 3000 pés 2019. Em 1029, pegou contato com o centro Recife 1282. Certo. Patrulha de Salvador, eu vou 1884. Boa noite. Boa noite, 84. Desce para 2019. 2019, vai levar. 728, Torre Centro 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, Web 6728, Tony Elias, dono zero, baixada e travada. 6728, pouso autorizado na 10, vento 1 ou 50 graus 08. Autorizado pouso 10, 6728. 3662, controle. Gente, é pra confirmar que se estava recebendo o ponto. Como é? Confirma como recebe o controle. Ok, agora fica descendo. Gente, obrigado. Passaria 2224, chame agora a torre 11895. 11895, 2224. Torre Salvador, boa noite, passarei do 2224, tá na final, 3 milhas por start. 2224, número 2, na aproximação, informarei pista livre. Aguardando pista livre, 2224.